Rádio Cruzeiro do Sul. Jornalismo, esporte e música. ZYK 325, 2,5 kW de potência. Frequência 1110. Cruzeiro, uma rádio de muitas vidas. Cruzeiro do Sul, Itaqui, fronteira oeste, Rio Grande do Sul. Em 5 segundos, a melhor programação da fronteira oeste na número 1 da comunidade. Rádio Cruzeiro do Sul. Começa agora uma mistura na medida certa de notícias, esporte, música, educação, cultura e informação. ZYK 235, 2,5 kW de potência. Mil cento e dez, a frequência da sua emoção. Rádio Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Passe os melhores momentos da sua vida junto conosco. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, a rádio que emana fé para o seu ouvinte. Águia bonita que voa no espaço. Está entrando no ar o programa Divino Companheiro, da Igreja Yeshua, Fogo para as Nações. Ministério Pastor Valdionir e Pastora Silvia, na Borte Medeiros 939. Não saia de casa sem receber a oração da vitória. E aqui do asfalto, olho no alto, caminhos seus, meus pensamentos. Muito bom dia, estamos chegando hoje nesta quarta-feira, hoje 25 de janeiro. De 2023. Vai nosso abraço aí, nosso carinho a todos vocês que nos acompanham pelo rádio, você que nos acompanha aí pela internet. Você pode entrar na página da Rádio Cruzeiro do Sul e nos acompanhar. Vê quem já está participando, pessoal, fica na expectativa aí. Compartilha no teu Face aí para que os teus amigos, teus familiares aí possam ser alcançados. 6 horas, 2 minutos, 30 graus, hoje está mais quente, hoje vai ser mais quente, ontem estava 28, hoje de manhã, 30 graus, ó, 6 horas da manhã, acho que hoje você vai a 50. Um abraço a todos vocês, lá no município da Alegreta e na Granja Paraíso, do seu Ralph Steffen, meu amigo aí, que é membro da nossa igreja, Mauro Fabiano. Um abraço, Mauro, Deus abençoe o homem, 4:30 da manhã, ele está de pé aí. Um abraço, Mauro. Um abraço, Júlio César, Leandro. Quem mais aí? Ali em Tuparaí, a dona Francisca, seu Henrique, o Cleito. Ali em Maçambará, seu José Moreira, pastor Carlos Alberto também, a pastora Cledir. No Itaó, a dona Eni, a dona Dirlene, lá no Passo da Cachoeira, dona Claudete e o seu João Poitini, ali no Curuçu, Caíto, no Bororé, o Paulinho, a Lisiane, a sua família, lá no São Donato, o seu Eldomiro Kohler. Um abraço aí, diz que hoje, ontem ele se dormiu, hoje ele diz que está ligado na programação. Um abraço aí, seu Eldomiro, sua esposa Ana Késia. Um abraço ao seu Manuel e Dona Santa também no São Donato. Um abraço ao seu Roque da Borracharia Alvorada. Deus abençoe. Aqui no Espicigueiro ali, na Fazenda Pileta. Um abraço ao seu Jorge Dornelles, aqui no Chapadão, seu Gilberto, Dona Marilu. Ali em Adolfo Ester, Dona Maria, seu Moisés. Lá na Barragem Sanchuri, seu Pedro Cleto. Aí vai se estendendo em a todo o interior do município, nos acompanham uns pelo rádio, outros nos acompanham pela internet. Walter Melo da Silva, em Gravataí, está nos acompanhando aí, um abraço, Deus abençoe. Mauro Fabiano, ó, entrou na live aí, um abraço, Mauro, Deus abençoe, deve estar na terceira térmica de chimarrão, hein? Deus abençoe, Mauro. Hoje à noite, hoje é quarta-feira, 25 de janeiro, nós temos uma grande concentração de fé, às 20 horas da noite. Hoje, quarta-feira, você é o nosso convidado especial a participar. Quarta-feira profética. Convida aí tua esposa, o teu esposo, teus filhos aí, e vá nos fazer uma visita das 20 às 21 horas. Uma hora na quarta-feira, nós sempre procuramos terminar dentro do horário. Uma hora, o pessoal se programa e depois pode tomar um chimarrão no Porto, no Parcão. Então hoje, quarta-feira, das 20 às 21 horas, na Borges de Medeiros 939, ao lado ali da N-Bike. Você é o nosso convidado então participar. Mas nós temos a programação aí das 6 da manhã, às 6h30, e depois ao meio-dia, das 12h30 às 13h30. Nos acompanhe pelo rádio, nos acompanhe pela internet. O Mauro Paz aqui na escuta dessa programação, abençoa, amém. Um abraço, Mauro, Deus abençoe a tua vida aí, em nome de Jesus. Vamos ver quem mais está participando aqui. O pessoal nos manda recado aí pelo Whats. Bom dia, paz, pastor, vou estar na escuta do programa. Ah, antes de sair para o trabalho. Amém. Um abraço aí da Mel Linhares. Deus abençoe. Está ligado aí na programação. Vital, Soraya, toda a sua família lá em Porto Alegre também está nos acompanhando aí. Um abraço. Deus abençoe. A Denise Paz, pastor, bom dia. Na escuta o programa. Abraço a Denise, o Valdemir, a Késia e o Rafael. Abraço o Ítalo também. A Fabiane, o homem ali da alfaiataria no complexo da rodoviária. Também temos aí o homem da borracharia Alvorada, o Luiz Sérgio de Aquino Moraes Labareda. Um abraço, Sérgio. O homem madruga também, então sempre aí na programação nos acompanhando, tanto na parte da manhã como na parte da noite. E Deus possa estar abençoando a vida de você. Luiz Mar, o homem da LA Construção, Deus abençoe. Mauro Fabiano, está aparecendo, tem várias pessoas nos acompanhando, mas está aparecendo, é só o Walter e o Mauro Fabiano. Você que está nos acompanhando, escreve aí, coloca teu nome, o teu endereço, a tua localidade aí, quem sabe alguma canção, nós estaremos aí. Se tiver de aniversário hoje também, a gente estará fazendo uma homenagem para você. Deus abençoe toda a nossa cidade, lá na Promorar, na Vila Nova, aqui no bairro do Dois Ambu, no centro da nossa cidade, hein? Aqui na Capelinha, Vila no Sayago, Vila Yubi, Vila Vó Persília, os frentistas de poço, o pessoal também pega cedo, 6 horas da manhã, hein? Os vigiam, um abraço e Deus abençoe. O homem, o pessoal da padaria, os padeiros, cedo aí, se movimenta para preparar o pão aí para o café da manhã do pessoal. Hein? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Enfim, todos vocês que estão nos acompanhando, que tenham um ótimo dia de trabalho, uma quarta-feira de vitória, uma quarta-feira de bênção aí sobre a tua vida e sobre a tua família. 6:08, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. O 12 e o 13. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, 12 e o 13. Se você quiser anotar, vamos ler a palavra do Senhor. Em seguida estaremos rodando as canções. Você pode entrar aí, participar, compartilhar. Ou você que está pelo rádio também, você colocar meu número aqui do WhatsApp para quem está aqui pela live. Quiser mandar uma mensagem, 996-388-454. E você que está pelo rádio, quiser mandar um WhatsApp também, 996-388-454. 996-388-454. Você pode mandar uma mensagem, ou se você quer ligar aqui para a Rádio Cruzeiro do Sul, 34-33-70-77. Tem um pessoal que mandou um áudio aqui, me escreve, fica mais fácil o áudio para mim escutar. Eu tenho que sair da live para depois escutar e depois voltar. Então, se você escrever, vamos ver se eu pela foto conheço quem é que mandou. Acho que é seu... me esqueci o nome, acho que é seu Osvaldo, Mauro. Coloca seu nome aí, fica mais fácil nós identificar em nome de Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar glória a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Aleluia. Vamos ver quem é que mandou mensagem pelo WhatsApp aqui. Amém. Abraço aí então, é o Mauro. Vamos repetir a palavra de Deus então. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riqueza e glória vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, louvamos o nome da tua glória. Agora eu quero ler Samuel, 1 Samuel 2:30. Depois nós vamos rodar uma canção para vocês aí. 1 Samuel capítulo 2. Vamos ler o 6, o 7 e o 8, depois a gente lê o 30 e vamos rodar uma canção, que o tempo corre 6 horas e 11 minutos já, nesta quarta-feira. Diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Senhor, o Senhor é que tira a vida, e o Senhor quem dá a vida. Veja bem, é Deus, o Criador dos céus e da terra, que nós lemos lá em 1 Crônicas 29. O Senhor é o que tira a vida, e o Senhor é quem dá a vida. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e ele assentou sobre eles o mundo. Vamos encerrar. 1 Samuel 2:30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, o que criou os céus e a terra, o que dá a vida, o que tira a vida, o que exalta, o que bate, o que tira o pobre do pó, o que tira o homem do esterco e coloca entre os príncipes, esse é o que comanda todas as coisas. Diz assim para mim e para você: a escolha é minha, a escolha é tua. Norma Lopes dos Santos, bom dia, pastor, Deus abençoe esta quarta-feira, amém. Um abraço à irmã Norma e o seu Orlandi. Estamos esperando hoje o culto às 20 às 21, uma hora para receber a oração, a bênção de Deus, hein? E também nesta manhã não sai da tua casa sem receber a oração da vitória. Estaremos orando aí pela tua vida, assim como eu sempre digo. Tem pessoa que até hoje acredita em Papai Noel e tem pessoa também que acredita aí em horóscopo. Não sai de casa sem escutar o seu horóscopo. Mas não saia da tua casa sem receber a oração da vitória. A Bíblia diz que tudo que nós ligar na terra é ligado no céu. Tudo que nós desligar na terra também é desligado no céu. Então nós vamos ligar a tua vida, a tua família no céu e abençoar a tua vida. E vai mais longe, Deus diz que a vida e a morte elas estão no poder da minha e das tuas palavras. Vamos ler então 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, eu honrarei, porém aqueles que me desprezarem serão desprezados. A escolha, Deus deu livre-arbítrio, Deus não criou robô para programar e manipular. Deus lhe deu livre-arbítrio, eu escolho. Conforme a minha escolha é a consequência, conforme a minha plantação é a minha colheita, não é assim? Então Deus deixou o homem livre para tomar as decisões. Só que ele disse, só tem um caminho que leva ao céu, Jesus. Ele é o caminho, verdade e vida, e Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra que nós estamos falando para você nesta manhã de quarta-feira é a palavra que nós vamos falar meio dia e meia hoje aqui, e a palavra que nós estaremos pregando hoje à noite na casa do Senhor, ali na Borges de Medeiros 939, ao lado da Anibike, em frente à Igreja da Graça ali. Por enquanto estamos ali, nome de Jesus, em breve Deus vai nos dar uma oportunidade de construir uma grande catedral dentro dessa cidade aqui para abençoar aí a tua vida. No final estaremos orando, se você foi desenganado pela medicina, problema de câncer, de AIDS, problema de vício, droga, da bebida, da prostituição, nós estaremos orando. Você coloca aí uma garrafa d'água, um copo d'água, vamos apresentar e abençoar diante do Senhor. Vamos repetir a palavra de Deus? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, Deus assim, olha, na verdade, eu tinha falado que a tua casa, a casa do teu pai, quer dizer, teus antepassados, você, teus descendentes, andariam perpetuamente diante de mim. Quer dizer, andar na presença de Deus é vitória, é bênção, é paz, é comunhão, é prosperidade, é salvação, é vitória, porta aberta. Porém, agora diz o Senhor, Deus é justo, o homem é justo, o homem é falho, o homem mente. Deus é justo. Deus assim, não, eu vou dar, vou deixar vocês livres. Deus assim, porque longe de mim tal coisa. Eu vou dar oportunidade para vocês decidirem. Não vou decidir por vocês, eu já fiz, já entreguei meu único filho no Calvário para morrer, para libertar de uma vez por todas a humanidade. Agora tu aceita. Quem dá na bênção, quem dá na luz, quem dá nas trevas, quem dá na verdade, quem dá na mentira, quem dá na justiça, quem dá na injustiça, quer fazer as coisas certas, quer fazer as coisas erradas, Deus não vai te obrigar a fazer o certo. Tu escolhe, quer fazer, faz, não quer, a escolha é tua. Vamos repetir? Porque aos que me honrarem, quem é que honra a Deus? Aquele que obedece a sua palavra. Quem é que obedece a sua palavra? Aquele que pratica a sua palavra. Não adianta dizer, eu creio em Deus, eu obedeço a Deus, tá? Então tu pratica a palavra de Deus? Tu tem que observar as atitudes das pessoas, não falar. Falar até papagaio fala. Todo aquele que honrar a Deus, ele vai ter atitude, ele vai obedecer, ele vai praticar a palavra de Deus. Não ouvir. Conhecer até o diabo conhece, até mais que eu. A Bíblia diz que o diabo ele conhece, estremece e não obedece. E eu e você conhecemos, tememos e obedecemos. Se não obedecer, nós sim, com a lama, o coludo, o chifrudo, cheio da maneira que tu quer interpretar isso. Se tu não obedecer, tu é rebelde. A Bíblia diz que a pessoa que é desobediente, ela é rebelde. A rebeldia é pior que pecado e feitiçaria. Diz a Bíblia, não eu. Nós falamos da palavra do Senhor. Então, todo aquele que me honrar, como tu honrar Deus se tu não enxerga? Tu honrar a casa dele, honrar o pastor, honrar a palavra. Então, honrando Deus, se tu é Deus e Espírito, não enxerga ele. Se tu não consegue honrar o pastor que tu enxerga, tu honrar Deus que tu não vê. Aí tem pessoas assim, mas eu honro a Deus, eu tiro o beijinho pro céu, eu grito, esperneio. Não. Tu tem que honrar a palavra, tu tem que honrar os homens de Deus aí. Porque aos que me honrarem, Deus assim, eu vou honrar, eu vou abençoar, eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou abrir as portas, eu vou curar, eu vou libertar. Porém, os que desprezar a palavra, a pregação, os homens de Deus, vão ser desprezados. A escolha é minha, a escolha é tua. O tempo corre, 6 horas, 18 minutos, nesta manhã de quarta-feira. Lembrando mais uma vez, hoje nós temos uma grande concentração de fé às 20 horas, às 20 horas da noite. Ali na Borja de Medeiros 939. Igreja Evangélica Yeshua, fogo para as nações. Esperamos todos vocês hoje às 20 horas. Mas também nós temos a programação meio-dia, das 12h30 às 13h30, que também você pode participar. Vamos ver quem mais aqui está participando. Mauro, já falei. Norma Lopes, eu já falei. Um abraço, dona Norma, seu Orlandi. Pastora Silvia. Alverico Taliaferro. Paz, pastor, estamos no escuto. Um abraço, Alverico, dona Janete, o Pablo. Quem mais? O Richard Brum. Um abraço, Richard. Altamiro Martinez. Bom dia. Estou no Passo do Silvestre assistindo o programa. Orem por mim. Deus abençoe. Amém. Um abraço, então, o seu Altamiro Martinez lá no Passo do Silvestre. Deus abençoe. Vamos rodar, então, a primeira canção desta manhã. É, seu Miro, lá do São Donato. Paz. Estamos na escuta. Um abraço, seu Miro. Dona Ana Kézia, sua esposa aí. Deus abençoe. Depois vamos escutar aqui o áudio que nos mandaram aí. Pessoas que não sabem olhar para frente. Não sei o que é que eu faço com toda essa gente que passa a vida inteira olhando para trás. O que é que faz? Como é que faz? O que? Parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado, colheu no presente. Eu me sinto perdido. gravado no inconsciente. Não esquece nunca, que é isso? O que se plantou no passado, colheu no presente, meu irmão. Só que Jesus Cristo lançou teu pecado no mar. E o que é que há, meu Deus? E o que é que há? Mãozinha pra cima na palma da mão, um pouco comigo. Eu me sinto perdoado. E tá lindo, Juma. Desculpa, pessoal. Já venci todo o pecado. Bacana, bacana, bacana. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. E cuidado com a frente, que eu quero passar. O meu barulho está lá na frente, e é lá na só frente. Só vocês agora, só vocês. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente, que eu quero passar. Pelo amor de Deus, minha gente. Tá bonito demais, Jonas, que é isso? Eu vou chegar, vai. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente, que eu quero passar. Pode não pé do chão aqui, São Paulo. É isso aí, 6 horas 23 minutos. Vamos ver quem está participando aqui. Altamiro, eu já falei. Maicon Alves, um abraço. A paz do Senhor Jesus, um abraço. Paz, Deus abençoe. O seu Lair, lá no Ibiqui, que está nos acompanhando aí. Um abraço, seu Lair. Deus abençoe a sua vida. Ao lado ali do restaurante no Ibiqui, ele está acompanhando ele e toda a sua família. Marina Lopes, lá na Pra Morar, também está nos acompanhando. Não sei se é a dona Marina, que trabalhamos junto no DJ Quartier, né? Tempo de seu Quartier lá. Transul, Frontur, Rádio Cruzeiro, é, As Lavouras, tudo junto aí. Eu vi o homem caiu da cama aí, o Sérgio Luiz aqui no Moraes, que está preparando aí uma gemada com ovo de avestruz aí para tomar o café da manhã. Um abraço aí, Sérgio, a Eliane, a Thaís, o Guilherme, a todos vocês. O Sérgio é da Borracharia, ele na Borges de Medeiros, uma quadra do supermercado. Então hoje à noite, hoje é quarta-feira, já vemos aí de uma madrugada de oração, estamos aqui na programação, anunciando que hoje às 20 horas, ali na Borges de Medeiros, 939, nós temos uma grande concentração de fé, quarta-feira profética. Ao meio-dia e meia estaremos aqui novamente fazendo a programação, mas quem escuta pela manhã aí vai... É, o nosso bom dia, o nosso convite. Então faça uma visita ali. Vá nos visitar hoje, nessa quarta-feira, às 20 horas. Hein? Bom dia, paz, que Deus abençoe a todos. Um abraço aí, Sérgio. Vamos rodar então um pedacinho de uma canção, que o tempo corre. E depois estaremos orando pela tua vida, pela tua família. Não saia da tua casa sem receber oração e vamos orar junto. A Bíblia diz que onde dois concordarem na terra... Deus concorda no céu, e onde dois concordar na terra, a resposta do céu. Então quem sabe você é sozinho, você está sozinho, se eu e você unimos a nossa fé, dois concordando, Deus também concorda e responde a nossa oração. Vamos orar no final dessa programação junto aí. E vamos chegando com essa gaita pampiana do Rio Grande, essa gaita galponeira, aquela gaita antiga do tempo que era pintada a cabo. Como é que chega, pampiano velho? Um toque de cordiona mais marcado do que caderno de comprateado. Céu, uma nova terra, onde nós vamos viver. Novo era dor nem lamento. Naquele belo país não haverá dor nem lamento. Naquele belo país, porque o Santo dos Santos estará reinando ali. Porque o Santo dos Santos estará reinando ali. Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar. Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar. Seremos levantados com poder. Seremos levantados com poder. Seremos levantados com poder para a nova Jerusalém. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, vamos homenageando os países vizinhos, em especial o Paraguai. Quero ouvir em espanhol e também em guarani. Mas se tu te vas, eu vou também. Mas se tu te vas, eu vou também. Mas se tu te vas, eu vou também para a nova Jerusalém. É isso aí, 6 horas 29 minutinhos. Não esqueça então, hoje, 20 horas da noite, nós temos ali uma grande concentração de fé, Borges de Medeiros 939. E também hoje, 12 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui novamente. Vamos orar a Deus. João Romeiro, bom dia, boa quarta-feira, amém. Um abraço, boa quarta-feira, Deus abençoe. Vamos orar aí, prepara a tua vida, se você quiser nos acompanhar, quiser colocar a mão em cima do receptor aí, colocar o copo com água, peça de roupa, carteira de trabalho, fotografia da família, vamos orar junto. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de milagre, o Deus de maravilhas, nesse momento eu te apresento teu filho, a tua filha, essa pessoa, Pai, que está se preparando para mais um dia de trabalho. Ou quem sabe está em cima de um leito de enfermidade. Eu declaro nesta manhã a unção da cura. Aonde chegar minha voz, Pai, chegue a tua presença, a unção da cura, o câncer desapareça, os nódulos, Pai, no seio desapareça, pedra no rim, na bexiga desapareça, AIDS desapareça, vício da droga, da bebida, da prostituição caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua unção, o teu poder nessa manhã e abençoo todos, Pai, que está se preparando para sair para trabalhar. Em nome do Senhor Jesus, essa peça de roupa, Pai, a carteira de trabalho, chave da casa, fotografia da família que está sendo representada, eu declaro teu milagre, Pai, libertação, vitória. Esse copo com água, Pai, nesse momento se torne um remédio divino, que a tua unção tome conta dessa água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe todos vocês, uma ótima quarta-feira. 12 horas e 30 minutos estaremos aqui hoje novamente para abençoar a tua vida. E você que não vai poder nos escutar ao meio-dia, esperamos você hoje à noite, ali na Borges de Medeiros, 939, às 20 horas. Deus abençoe. É assim, ó. Existem pessoas que não sabem olhar para a frente. Não sei o que é que eu faço com toda essa gente que passa a vida inteira olhando pra trás. E o que é que faz? Como é que faz? O quê? Parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado colheu no presente. O quê? Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar. O que é que há? Faz assim, ó. O que é que há? Deixa eu falar pra você, ó. Eu me sinto perdoado. gravado no inconsciente. Não esquece nunca que é isso. O que se plantou no passado, colheu no presente, meu irmão. Só que Jesus Cristo lançou teu pecado no mar. E o que é que há, meu Deus? E o que é? Mãozinha pra cima na palma da mão. Vamos, vamos, vamos comigo. Eu me sinto perdoado. Está lindo, Juma. Escuta só. Já venci todo pecado. Bacana, bacana, bacana. Por agora eu diferente. O que é bacana? Agora vou andar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Todo mundo passa a fazer. Olha a frente, olha a frente, olha a frente. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. E cuidado com a frente, que eu quero passar. O meu barulho já é na frente, e é lá na só frente. Só vocês, só vocês. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente, que eu quero passar. Pelo amor de Deus, minha gente! Tá bonito demais, Jonas, que é isso? Eu vou chegar, vai! Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Filho, você me pediu um sinal para saber se ainda te amo e se tem um propósito em sua vida. Eu vim aqui só por você. Estou com saudade. Volta para casa. Te vejo na Igreja Exua Fogo para as Nações em Itaqui, na Avenida Borges de Medeiros, 939. Domingo, às 20 horas. Não esquece, Avenida Borges de Medeiros, 939, domingo às 20 horas. Eu te amo. E vamos chegando com essa gaita pampiana do Rio Grande, essa gaita galponeira, aquela gaita antiga do tempo que era pintada a cala. Como é que chega, pampiano velho? Um toque de cordiona mais marcado do que caderno de compraqueado. Onde nós vamos viver? Novo céu, uma nova terra. Onde levantados com poder, seremos levantados com poder para Nova Jerusalém. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, vamos homenageando também os países vizinhos, em especial o Paraguai. Quero ouvir em espanhol e também mas guarani. Se tu te vas, eu vou também. Mas se tu te vas, eu vou também. Mas se tu te vas, eu vou também para a Nova Jerusalém. A Voz da Fronteira, Rádio Cruzeiro do Sul, 44 anos no ar. Supermercado Dato, o super das donas de casa. Tudo em gêneros alimentícios, açougue, padaria e uma completa seção de bazar e confecções. Supermercado Dato vende mais porque vende por menos. Na Borges de Medeiros 2016, telefone 3433-1922. Pensando na economia de nossos clientes, a Utilar trouxe para a cidade uma grande inovação. Refletores e luminárias LED alimentadas por energia solar. Elas são 100% independentes. É só instalar e ver a conta de luz diminuir. Contamos também com as tintas Renner, tendo mais de 2.000 cores para o cliente escolher, com sinônimo de qualidade e durabilidade. Além disso, temos a linha de ferragens e ferramentas mais completa da cidade, com preço que cabe no seu bolso. Convidamos a todos para que venham nos conhecer na 15 de novembro, 1795, entre a Camil e o Parcão. Telefone para contato é 3433-6994, tendo a possibilidade de nos chamar também pelo WhatsApp neste mesmo número. Doutor Haroldo Sanchotene Goulart, Cremers 15647, atende na Clínica Polimédica Itaqui, na Rua Tiradentes 1566. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 999113035. Atende convênios IP e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaqui. Aceita cartões de crédito. Doutor Haroldo, médico cirurgião geral e do aparelho digestivo. Realiza exames de endoscopia digestiva e colonoscopia. SIE, Comércio de Peças e Acessórios para Máquinas Agrícolas Limitada. Tem à disposição peças para tratores, peças para máquinas colheitadeiras, para semiato, óleos, filtros, baterias e também ferragens em geral. Em anexo, SIE Bombas Injetoras, com teste e reparo de bombas e bicos injetores. Assistência para veículos mecânicos e eletrônicos. Telefone para contato 3433-1855 e 98449-0662, com Sérgio Munhoz. 2023 já começou na Unopar Itaqui, isso mesmo. Você se matricula agora e paga a próxima parcela somente em fevereiro de 2023. Além de, claro, garantir a sua vaga para o curso desejado. E aí, tá esperando o que para correr atrás do seu sonho? Vem ser Unopar. Escolha Unopar Itaqui. São diversos cursos que permitem que você conquiste infinitas possibilidades de crescimento pessoal e reconhecimento profissional. Vem para Unopar Itaqui, onde formamos profissionais éticos, competentes e transformadores, e conquiste seu lugar no mundo. Chame 991046902 ou 992167993, que ajudamos você a encontrar o curso que mais se encaixa à sua realidade. O Unopar Itaqui, mais próxima para você ir mais longe. Essa dica é especial. Sabe qual a novidade do momento? XY8 Rosa, um super suplemento estimulante sexual feminino, criado especialmente para elas, as mulheres. Isso mesmo, só ele, XY8 Rosa, consegue trazer aquele vigor, aquele fogo de volta e ainda auxilia na TPM menopausa. XY8 Rosa possui nutrientes estimulantes, que por isso aumentam a produção de hormônios sexuais e melhoram a libido. Seus componentes afrodisíacos e vitaminas são exclusivos e o melhor, são 100% naturais e sem nenhuma contraindicação. Com XY8 Rosa, todas as mulheres merecem ser felizes e serem plenamente realizadas. Nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade. Arrozelo, arrozelo. Josapar, seus produtos são mundialmente reconhecidos, exportados para mais de 40 países. Fazendo parte desta família, as marcas Tio João, Meu Biju, Nova Oliva, Supra Soy, só e mais. Além de outras, adubos, fertilizantes, Supremo Insumos. Todas elas carregam a característica mais marcante da Josapar, a qualidade de uma das maiores indústrias do país. Josapar, produzindo qualidade desde 1922. Começou a Operação Negócio Fechado na Colombo. Tudo em 12 vezes sem juros. Ou em 24 vezes com pagamento só em março. Roupeiro 7 portas por R$ 1.599. Fogão Caribe por R$ 649. Moto G52 só R$ 129,90 mensais. E mais, escova secadora por apenas R$ 129,90. A melhor negociação é aqui. Vem fechar negócio na Lojas Colombo. Cruzeiro do Sul, a rádio que emana fé para o seu ouvinte. 6:45. Seu esplendor sempre brilhe em torno de cada criança, e o jovem volte a caminhar orientado pela sua luz. Que a sua presença amenize o peso da fome e pobreza, e a nossa gente sofrida carregue mais fácil a sua cruz. Venha, ó Senhor, com seu povo mais uma vez caminhar. Volta pra ver a injustiça nas costas do pobre com força estalar. Volta pra ver a família ser corrompida e falida, e o fim da célula mãe, da sociedade, o fim do nosso lar. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Uma flor é uma flor e você é a encarnação do amor. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Bom dia, cidade está aqui, bom dia Fronteira Oeste, bom dia amigo trabalhador, está entrando no ar o programa Oração do Trabalhador, o programa da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, sede regional, sobre a direção geral, Bispo Celso, Reverenda Tânia, quem tem imensa alegria de estar na comunicação com você nesta manhã de quarta-feira, ao vivo, diretamente do templo da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Fábio, juntos com você, com a tua audiência, com a tua companhia, nós iremos até às 7 horas da manhã, onde então formaremos aquele momento que é especial da fé, da oração, da prece forte em teu favor, já de imediato, cumprimentando aos amigos padeiros, aos confeiteiros que já se encontram finalizando os preparativos do pão para o café da manhã da comunidade itaquiense. Um ótimo dia de trabalho ao padeiro, ao confeiteiro, aos amigos das padarias anexas dos supermercados, aos mini mercados da nossa cidade, seu Silvério, Silvio Luciano, Mercado Evolução, o comércio, o vendedor pracista, os lojistas, o pedreiro, o pintor, o encanador, o eletricista, os frentistas, a empregada doméstica, o vigia, seu Jorge Braga, e a todos os vigias. Você é aposentado depois de uma parte da sua vida dedicada à sua profissão, já tem por hábito levantar cedo, e a todos os amigos trabalhadores, nós deixamos o nosso carinho, a nossa prece e a nossa homenagem. Música. Quem é este que o amado faz fé? Quem é este que a doçura vira fé? Quem é este que transforma água em vinho? Quem é este? Quem é este que o mar lhe obedece? Quem é este que o fogo não lhe aquece? Quem é este que para o sol e a lua? Quem é este? Quem é este que o mudo fez falar? Quem é este que o coxo fez andar? Quem é este que fez tudo sem cobrar? Quem é ele? Ele é o que avança, ele é o próprio pé. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi pé. Ele é o pão e o vinho, é a luz e o caminho. Ele é. É a água do sedento, do faminto, ele é o pão. É, amigo trabalhador, ele é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Hoje, em três horários, nós estaremos na ministração no Vale do Sal e eu preciso de um minuto da sua atenção para compartilhar com você da palavra da fé, da palavra que conduz o homem, o ser humano, a vida eterna. A Bíblia relata que as águas eram amargas, a terra era estéril. Os homens daquela cidade disseram a Eliseu: como o meu Senhor vê, está vendo, esta cidade é bem situada, é bem localizada, porém as suas águas são ruins, são amargas, e a terra, ela não produz, a terra, ela é estéril. Como o meu Senhor vê, o lugar é bom para se viver. Como o meu Senhor vê, é um jovem, tem um futuro pela frente, tem muito ainda que viver, porém os vícios estão destruindo. Como o Senhor vê, é uma pessoa que quer viver, é uma pessoa que quer desfrutar da vida. Porém, essa doença está impedindo dele ou dela desfrutar desta vida. É uma pessoa cheia de planos, é uma pessoa cheia de projetos, porém está endividado, porém está desempregada, porém vive e vive correndo e correndo atrás da máquina. Mas a Bíblia relata que o profeta Eliseu toma uma atitude de fé. Ele se levanta. A Bíblia relata que ele pede uma tigela com sal e ele vai até o lugar das águas amargas, da terra estéril, e ele lança sal sobre as águas. E a Bíblia relata que houve um resultado, houve uma mudança. As águas que eram amargas se transformaram em águas doces. A terra que era ruim, estéril, agora se torna uma terra boa. Um solo fértil. Uma terra que produz o seu fruto. Numa atitude de fé sua hoje, Deus te cura. Ele abre as portas, ele traz a salvação, a cura para essa enfermidade, para esta doença, mas exige uma atitude de fé no coração do homem. 8h30 da manhã, 15 horas e às 19h30, na ministração do milagre, no Vale do Sal, amigo trabalhador. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. É, amigo trabalhador, esta luz é iluminar os teus caminhos, dar luz a esta tua jornada, que talvez esteja escura, talvez você esteja caminhando sem direção. Deixa Deus, esta luz que é Cristo, te guiar, te conduzir aos pastos verdejantes e às águas. As águas de descanso, as águas tranquilas. Hoje, 8h30, 15 horas e às 19h30, nós estaremos trabalhando forte com milagre no Vale do Sal, orando pelos enfermos, orando pelos doentes. Faça com que a tua fé venha numa decisão provocar o milagre, fazer com que o milagre aconteça na tua vida. Ouça com muita atenção aí na sua casa, no seu local de trabalho, você que parou nesses instantes, nesses minutos, para ouvir o programa Oração do Trabalhador, ouça o que Deus está fazendo aqui no Templo da Catedral da Fé, na rua Bento Gonçalves, 1463, hoje na ministração no Vale do Sal. Ouça os milagres, houve um resultado quando foi lançado sal sobre as águas. Ouça o resultado, o que Deus está fazendo no Vale do Sal. Venho, mediante deste testemunho, falar da minha bênção recebida. Em primeiro lugar, fiz um raio-x, no qual o médico constatou que eu apresentava os seguintes diagnósticos: uma fratura na quinta vértebra da coluna e também tinha doença degenerativa, artrose e artrite, aonde eu teria que trabalhar somente sentada. O médico, mediante a estes diagnósticos, me aposentaria. Diante disso, não aceitei a oferta, porque me senti incapaz. Porém, fiz um segundo raio-x, apresentando outro diagnóstico. Nos espaços discais, osteoporose, marginais, esclerose, nos platos vertebrais íntegros, aonde tinha muita dor que deixava incapaz de manter a postura, tanto em pé quanto sentada, com muita dor, travamento de locomoção. Foi no segundo elo do Vale do Sal. Não aceitei todos os diagnósticos, tomando uma atitude de fé, dando um basta e não aceitando. Quando passei no vale sozinha, eu e Deus, e o Senhor me falou: marcha, continua tua caminhada. Daquele momento em diante, não fiz uso mais de calmante e nem de injeção. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou curada, caminhando sem travamento. Continuo as minhas atividades, trabalhando em pé, trabalhando em casa, fazendo minhas atividades do lar, sem nenhum sintoma, dormindo, sentando, levantando e me mantendo em pé, para a honra e glória do Senhor. Estes são os milagres, estes são os resultados do Vale do Sal, da ministração de hoje, às 8h30 da manhã, às 15h e também às 19h30, onde estaremos trabalhando forte com milagre, na oração dos enfermos, a oração para os doentes e Deus vai operar grandes milagres. Você acabou de ouvir um milagre extraordinário de uma pessoa que recebeu o diagnóstico nas suas mãos, mas usou da fé, passou pelo Vale do Sal e Deus operou um milagre. Hoje, 8h30, às 15 e às 19h30, nesta semana, que é a Semana da Unção na Cidade, sexta-feira, você vai receber o óleo quente do altar, aquecido pelo Espírito Santo de Deus, na corrente da botija sagrada, a unção da multiplicação e também da ressurreição. Hoje, no Vale do Sal, em 3 horários, traga fotografia, traga peça de roupa, nós estaremos trabalhando forte com o milagre no Vale do Sal, 8h30, às 15 e às 19h30. Chegou o momento da oração, da prece em teu favor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te apresento os milhares e milhares de ouvintes na cidade, no interior do município, essa pessoa que se encontra enferma, doente, hospitalizada, esse que vai tomar uma atitude de fé, vai buscar pelo seu milagre hoje, aqui no altar, no templo da primeira igreja. Eu te apresento, meu Deus, a vida deste trabalhador, dessa trabalhadora, que não sai da sua casa sem antes receber esta oração, a prece em seu favor. Declaramos a tua bênção, a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. E assim então chegamos ao minuto final da nossa programação, agradecendo sempre a tua companhia, tua audiência. 19 horas, retornamos com o programa Oração do Entardecer, e hoje em 3 grandes concentrações de fé aqui no templo da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, que a luz de Cristo ilumine os teus caminhos. Bom dia. Orientado pela sua luz, que a sua presença amenize o peso da fome e pobreza, e a nossa gente sofrida carregue mais fácil a sua cruz. Venha, ó Senhor, com seu povo mais uma vez caminhar. Volta pra ver a injustiça nas costas do pobre com força estalar. Volta pra ver a família ser corrompida e falida, e o fim da célula mãe, da sociedade, o fim do nosso lar. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Uma flor é uma flor e você é a encarnação do amor. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Uma flor é uma flor e você é a imensidão do amor. Volta para ver o homem, volta, Jesus. A obra maior do Criador, volta, ser predador da natureza e de toda beleza, rei da destruição. Volta que você não será outra vez crucificado, porque você vai ser condenado a morrer sufocado pela poluição. Se acaso você se livrar, volta, Jesus, dessa dor de condenação, volta, Jesus, outra vez você vai chorar ao ver a ambição internacional, ganância e ódio unidos, fazendo o homem criar 1000 bombas e ogivas e guerras pro Armagedon do ponto final. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Uma flor é uma flor e você é a encarnação do amor. Volta, Jesus. Rádio Cruzeiro do Sul. Unidade Móvel. Reportagem pelas ruas da cidade. Organograma de trabalho aí para buscar, quem sabe, a prisão desses três elementos. Emoção e precisão no esporte. Entretenimento na sua vida. A voz do tradicionalismo. É hora da chama chegar, a pata de cavalo até o nosso barcão. Nós somos a Rádio Cruzeiro do Sul de Itaqui, a emissora da comunidade. Rádio Cruzeiro do Sul. Hora certa é com a Ótica Almeida, acertando os ponteiros. 7:05. Não faça seus óculos de grau em qualquer lugar, mas sim numa ótica especializada. A Ótica Almeida possui laboratório próprio com tecnologia japonesa de última geração para confeccionar os seus óculos com mais qualidade, rapidez e perfeição. Na Ótica Almeida você não encontra preços milagrosos e nem produtos pirateados. Da mesma marca e qualidade, cobrimos qualquer orçamento a nível de estado. Com armações nacionais e importadas, Ótica Almeida, sempre trazendo novidades e qualidades para melhor atender você. A Tiradentes 1007, fone 2043. Ótico responsável, Marlon Almeida. Quer cooperar para o desenvolvimento do seu município? Tem uma iniciativa que contemple os pilares da educação e cultura, empreendedorismo, saúde ou segurança? Fique ligado, estão abertas as inscrições para o Fundo Social da Sicredi Essência. Inscreva o seu projeto até 31 de janeiro no site www.sicredi.com.br/essência. O Sesc Itaqui tem muitos jeitos para você ser feliz. A academia é um deles. Venha, temos sala de musculação com espaço amplo e agradável e um estúdio de pilates de aparelho completo. Confira horários e nossos planos pelo fone 3433-1164. Ponha mais saúde e bem-estar na sua vida. Na academia do Sesc Itaqui. É na rua Rodrigues Lima, número 1119. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Partiu Praia de Planalto. Curta a estação mais quente do ano no litoral gaúcho. Acesse o site www.planalto.com.br e garanta viagens com 30% de desconto. Planalto, sua viagem sempre garantida. Bem na hora do preparo do almoço ou para quentar água para sorver o tupetô do chimarrão, faltou o principal, o gás. Temos a solução. Ligue para 999-46-8722 ou fixo 3433-4599. Carlos Ultra Gás. Leva rápido o gás lá no teu rancho. Recebemos todos os cartões e Pix. Levamos a máquina no local para facilitar o pagamento. Facilidade e rapidez na entrega do seu gás tem nome. Carlos Gás. 999-46-8722. Fala, meu patrão! Para que a sua obra tenha um atendimento todo especial, frete grátis e as melhores condições de pagamento, vem para Bidolândia, meu patrão! Se você deseja produtos de qualidade com marcas conceituadas do mercado como as tintas Cherry Williams e tubos e conexões Tigre, vem para Bidolândia, meu patrão! Venha conferir nossas promoções diárias, com prestações em até 10 vezes sem juros nos cartões ou financiamento Sicredi em até 60 vezes. Ligue 3433-6201 ou WhatsApp 996-245-669. Bidolândia, motivados pela sua satisfação. Seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, o cuidado com a saúde é um hábito que deve estar presente todos os dias. Manter a rotina de exames, alimentar-se bem e praticar exercícios são formas de prevenir doenças e ter mais qualidade de vida. Unimed. Cuidar da sua saúde todos os meses, o ano inteiro. Esse é o plano. Você sente dores nas articulações e não sabe mais o que fazer para ter seus movimentos de volta? Conheça e experimente agora mesmo Reumamax Cápsulas, um suplemento 100% natural que vai auxiliar seu organismo a produzir colágeno e ainda é um excelente anti-inflamatório. Só ele reduz inflamações, combate doenças reumáticas como gota, reumatismo e ainda fortalece seus ossos. Seus movimentos simples de volta com Reumamax. Reumamax, nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade. Bom dia. Bom dia, filha. Ô, pai, agora que eu voltei aqui pra fazenda, o que o senhor acha da gente dar uma modernizada no nosso negócio? Mas agora que tu já se formou e tá preparada, tá nas tuas mãos, filha. Ah, eu já estive pesquisando. E o melhor lugar pra encontrar tudo que a gente precisa é na Barraca Missões. Não é de hoje que a Barraca Missões é nossa parceira, filha. É mesmo? Sim, enquanto tu não tava aqui, era com eles que eu me socorria. Lá tem tudo. Por exemplo, agora adquiri o milho safrinha, sorgo granífero, sorgo forrageiro. Ai, que legal. O senhor viu os coxos da Triber que a gente pode mover de um lado pro outro dentro dos piquetes? Ah, faz dias que eu tô namorando um. É de patrão. E esse suplemento, o BM Bife Energético 23M, que tá deixando o nosso gado forte uma coisa por demais. E o tronco da Beckhauser, tudo eu adquiri lá. Tem muita coisa pra te ajudar nas tuas ideias pra fazenda, filha. Ai, pai, vamos juntos até a barraca. Tô muito empolgada pra ver tudo. Ah, mas toma teu café primeiro, que saco vazio não para de pé, guria. Barraca Missões, o lugar onde você é o patrão. Rádio Cruzeiro do Sul. Jornalismo, esporte e música. ZYK 325, 2,5 kW de potência. Frequência 1110. Cruzeiro, uma rádio de muitas vidas. Cruzeiro do Sul, Itaqui, fronteira oeste, Rio Grande do Sul. Vem aí, mais um programa líder de audiência. A tarde é nossa. A tarde é nossa. Dinamismo, alegria, informação e muita música na sua vida. A tarde é nossa. Comprovadamente líder de audiência. Líder de audiência.